Oriente, 556, irá para a posição 08, parte 1. 3520, solo 37, vai livrar direito e chamar o solo em 121, 219. Direita, 219. Solo Salvador, bom dia, né? 3520, livrou, não se escuta. Voltando 3520, estou autorizando táxi Alfa Juliette, posição 03 do Pat 1. Alfa Juliette para 03. 3520, informação Eco, pronto para a foto. TAM 3520, estou autorizado a Aracaju, nível de voo 190, vai decolar 120, curva esquerda, saída Pucajão após direto Aracaju. Controle Salvador, PN 120, decimal 8, transponder 5003, apenas confirmando, controle PN 119, decimal 35. A saída Puca com a posição? Puca, Jamo, após direto Aracaju. Sente autorizado o Aracaju, nível 190, decola da 510, primeira curva à esquerda, depois Puca, transição Jamo, depois direto Aracaju, controle de saída 119, 3506, trans 3520. 3520, quanto já está correto, estimou pronto, pushback, funcionamento. Agora pronto. Estou autorizado, me chamo para um táxi. Estou autorizado, se for morar. 0 para o táxi, com 8:30, 1:50, alterna aqui. São 3520, estou autorizado, táxi via Índia, ponte para 10, chama torre 118, decimal 95, o ajuste altímetro no 011. Via Índia, ponte para 10, torre 118, 95, 011, aqui em Santa Cruz. Rotão 3520, estou autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus, 069, bom dia. Aqui decola 310, gente, 3520. Gol 9073, o estado de copo, por gentileza. Ok, agora não, copo, tá ciente da Foxtrot. Estamos aqui no 07. Ciente, gol. Tan 3520, decola Zulu 2, chama controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, Tan 3520. Salvador, bom dia, Tan 3520, passa 2600 agora, Fuca, Jamo, não se escuta. 3520, bom dia, contato radar, Sol 90, sai da Fuca. Só para nível 90, Tan 3520. Gol 9073, seu pronto cópia? Pronto para cópia. Sente, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta pelo 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle de Salvador, opere 119, decimal 35, transponder será o 5006. Autorizado Guarulhos 360, decolada 10, curva direita, da El, Leda Bridge, Apesolu 16, BHZ, Trive, rota conforme plano após, 3935, controle, 5006, transponder. 9073, escuta já está correto, chão pronto, pushback, instrumento. Chamarei. Chame Recife, 12545. 12545, até 3520, boa. chegou um no 1380. Salvador, voo 9073 para pushback, assinamento. 9073, sou autorizado, me chamo para um táxi. Autorizado, chamarei táxi. 9073. 9073, sou autorizado táxi via Patio 1, táxi Índia, com a estrada 10, chama Torre 11895, o ajuste altímetro no 011. Z3 a linha e decola, piso no 0, vento 120 graus, 05 nós. Obrigado, gente.